fazer um belíssimo dia. Talvez fosse bom passear, encontrar uma praia vazia, ou um parque onde os bancos tivessem o nome das lojas do bairro, ou qualquer lugar tranquilo. Se fosse tudo tão simples assim, se fosse tudo tão simples assim, eu me esquecia do resto e te chamava pra junto de mim, pra junto de mim. O homem do tempo falou que amanhã vai bater um ventinho suave, daqueles que fazem a gente pensar que é uma sorte estar vivo. Vestir qualquer coisa, andar na calçada, à beira do mar, olhando as crianças e as moças bonitas. Se fosse tudo tão simples assim, se fosse tudo tão simples assim, eu me esquecia do resto e te chamava pra junto.